locutor João Nono, nome é ONU, para o táxi 148, a bordo 46, Galeão. O Nono 161, prossegue, táxi da parte 1, Índia, reportando para o outro ponto 0 no 0. O ajuste no 0 no 4. Patiano, Índia, reportará com o Nono 161. Zero na Índia, tá pronto, voo com o Nono 61. O Nono 61 na linha decola, pista no zero, vento 220 graus, 03 nós. A linha decola no zero, no 61. Fórmula 1-61, decolado 35, chama controle de Salvador, 20-8. 208 agora, Fórmula 1-61. Salvador, voo 1161. Voo 1161, contato radar na decolagem. Suba via saída Salvo 1, para o número de voo 360. Salvo 1, 360, voo 1161. Confiado, está autorizado, Gol 1161. Leda, Gol 1161. Certo. chama agora o centro Recife. 128.35, caso negativo no 25.1. 28.35.35, obrigado, bom dia. 1961. Por favor. Torre, bom dia, está 3399, com essa marca com Delta, autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 340, aerovia Upes, Luna 0, Taubaté, controle Salvador, opera, 1208, decola pistão no 0, com a curva direita na saída, São João 1, Leda, transição Motiva, o transponda 5075. Autorizado 340 para Guarulhos, uniforme Zulu 10, Taubaté. 128, 1208 é o controle. Decola da 10, nação Luleda Motiva, 5075, transponda 3399 da TAM. 5075, transponda, chama pronto para o tiver questionamento, TAM 3399. Camarada, paciente, TAM 3399. Siga. É, tá com restrição ainda a cabeceira 10 com 1.700 metros em uso? Negativo, em toda extensão. Ok, obrigado. Autorizado, estamos pronto para o táxi. Chamará, tanto 3399. Mesa 1, na guarde. Thank you. Paxan 3399, 151 a bordo, com fins alternado 4 horas de autonomia. 399, autorizado Paxan via Índia, reporte pronto 1.0 no 0, o ajuste no 0 no 4. 0 no 4, via Índia, com 0.0 pronto, da pista 10, 3399. No 3601 autorizado, pushback estacionamento em front taxi. Stan 3399, ponte perto da pistola 0, está pronto. Stan 3399, linha decola, pistola 0, vento 270 graus, 079. A linha decola da pistola 0, Stan 3399. Bom dia, Gol 1229. Prossiga. A gente dá informação para o trote, autorização para convoio. Uno 229, autorizado convoio nível 360, aerovia, pedulo no 0, tubagem, pedulo no 6, após, mãe prossegue conforme rota, plano de voo. Decola pistola no 0, com curva direita após a colagem. A saída Sambu 1, Leda, transição motiva. O controle Salvador opera 120.8, aciona 5105 transponder. Copiar São Paulo, Congonha, 360, Apero Isso no 0 por base, ou melhor, Apero Zulu no 0 por base e Apero Zulu no 6 por fundo. Decola da 1 no 0, curva direita, na Sambu 1, Leda, Leda motiva. 208 e aciona 5105, voo 969. Voo. 129, cotidiano está correto, seu pronto, pushback, sanamento. Próxima. 3399, decolada 01, nós chegamos aqui em Salvador, 120, decimal 8. 108, Salvador, 3399, boa. Contato radar na decolagem, sua referência é 1, transição módulo, para o mesmo voo 340. Então, voo no módulo 340, tá 3399. Táxi, parte 1, tá sem dia. Ponto 0 no 0, reporte com o ajuste no 0 no 4. 0 no 4, até a ponto 0 da 1 0, que ainda está 3-0. Bom dia, Gol 9961, informação é com autorização, Galeão. Leão, preparação 1 no Leda, Zóquio, aguarda a cópia. Guardando. O Gol 1229 na 8, tiver estacionamento. Coluna 229, autorizado, chamando para o táxi. Ele se puxa para o táxi, chamando 229. Plano 3399, conforme instruções do Centro Recife, suba e mantenha o nível de voo 320 devido a tráfego. Agora 320, tá 3399. Correto. Prossiga. Pesado, galera, nível 360, aerovia Apesulo 44, seguro, Open November 857, Mouso. Decola piscina 0, curva direita, saída. Sambo 1, Leda, transição Dóquilo. Controle Salvador opera 120, decimal 8, transponder 5104. 360 autorizado para o Galeão, Sambo 1, transição Dóquilo, Upper Sulu 44, seguro, Upper November 857, Mouso, decola com curva direita, 1208 ao controle, 5104 ao transponder. É, estamos aqui no pátio remoto, primeira posição bem no final do, do pátio. Quente, o Gol 961, deixa eu pôr um feedback de treinamento. A reportagem. Pronto, 360, da 1-0. Então, 3601 na linha, decola piscina 0, vento 270 graus, 0 meia nós. A linha cordona 0 está 3609. 6075 para pushback acionamento. Sena 6075, aguarde autorização para pushback acionamento. Tan 3601 na decolada 08, seu controle de Salvador, 120, décimo 8. 3601 para 3601. Subo 1229 com 1133 a bordo. Autonomia 0430, alterno Galeão. Voo 1229, autorizado táxi via parte 1, 5, reportando pronto, ponto espera próximo 0. O ajuste na 0 no quadro. No 0 no 4, parte índia vai chamar pronto no ponto espera, voo 1229. O Xenai 6075, após a passagem do Boeing da Gol, está autorizado. O Xenai acionamento chamando pronto para o táxi. Dan 3399, chama agora o centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 125, decimal 1. 128, 35, 25, Recife, 3399, voz. Volta. Voltar 3601, esse cone de esquerda magnética, 170 por 20 milhas. Autorizar, Dan 651, autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia Pesilona 0, Taubaté, decola Pesilona 0, a curva direita, saída. São Bruno, Leda, transição Motiva. Controle Salvador opera, 120, décima 8, o transponder 5111. Ok, autorizado São Paulo, Guarulhos. Nível 360, via Upper Zulu 10, a saída São Luno, transição Motiva. Pistinhozinho 10, primeira curva é a direita. 1208 é o controle de saída, 5111 é o transponder para o Xanero 6251. Xanero 6251, no cotejamento correto, sendo pronto, pushback para o metro. Grato, vai chamar. Tá pronto, próximo do ponto 0, 1229. Zona 229, autorizada a linha de colapso, estou no 0, vento 280 graus, 049. A linha de colapso, 1-0, 1229. Desvio, está 3601 para o Cruz de Guarna, para de Leda. Autorizado direto para o Leda, pode ser, está 3601. Beleza, está 1-2-9, declarado 1-5, chama controle Salvador, 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, um bom dia. Fala, corre o gol 1961, posição 01, pátio 3, pushback treinamento. Turro 961, autorizado, pushback treinamento, chama pronto para o carro. Autorizado, reportagem. Dia, contato radar na decolagem. Ele havia saído a São João, tanto São Mótiva, falando esse voo 360. Tente São João, Mótiva, para o 360, voo na 229. 2, confira, ponto linha 4 horas, 545, Galeão. 445, Galeão, autorizado o táxi via Índia, considera 1-0, reporte pronto. O ajuste de otímetro no 0 no 4. 0 no 4, Índia, reporte pronto, 6-0, 6-5. Paulo Salvador, na escuta do Mike Yankee Delta. Siga. Solicitação de reboque da posição 1-3, o portão 04. O 1229 vai manter proa 160 por 10 milhas. Autorizado desvio Gol 1229. Para lhe dar informações. Então, através do 06, aguardando instruções. O Mike Yankee Delta. Ciente, obrigado. Na 675, ali mantém cabeceira no zero. Salvador, 675. Tinha na 675, autorizado ali a decolar, pista no zero, vento 280 graus, 05 nós. Ele decola, mandaram 675. Autorizado táxi de Pátio 1, TFC Índia, reportando pronto, ponto TFC no 0, ajuste altímetro no 0, 1 no 4. Pátio 1, Índia, reporta pronto, 1014, 961. é 075, decola 220, 512 Salvador, 1208. 208, vamos embora. Salvador, boa, missionário 6075. Oxenar 6075. Estou para o nível 360, saída Sanvo 1, confirme qual é o transformador está acionado. 360 está acionado 5102. Quanto era pronto, Mamela? Vou na 961, ele mantém que deve ser no 0. Ele mantém. Gol 1229, chama agora o centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo 125, decimal 1. 2835, 251 com Recife, bom dia. Bom dia. Controle, Oxenar 6075, recebe o motor transformer? Oxenar 6075, contato radar, agora 5 milhas sudeste de Salvador, recebe apenas o modo alfa, o modo Charlie negativo. Bom dia, alfa, aqui alfa, bom dia. Aqui, aqui delta, autorizado até a posição 04, reposta no término. Obrigado. 961, autorizado decolagem, pista 10, vento 260 graus 059. Já 961. Salvador, eu azul, Papa Romeo, Alfa, Yankee, Alfa, bom dia. Prossiga, Alfa, Yankee, Alfa. O azul, Alfa, Yankee, Alfa, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 3. Autorizado, acesso do pátio 3, reporte para ingresso pátio 1, Alfa, Yankee, Alfa. Alfa, Yankee, Alfa, ciente. Salvador, Oxenar 6251, posição 7, que o Chimek é acionamento. Xané 6251, autorizado, tinha pronto para o táxi. Chama na táxi. Seja autorizado para 240 para desinformação, o Xané 6075. Bom, na 961, decola 223, chama controle Salvador 120, decimal 8. 089 é um gol. Salvador, confirme que está recebendo o transponder modo Alpha Charlie do 6075. Agora sim, recebo informação do modo Charlie passando nível de voo 08, passando 8.500 pés, o Chanel 6075. Ok, obrigado. De bom? Ligou no 9.1. Estou no 961 no contato radar na decolagem, sobre a via saída São João, no transição Dóculo, para o nível de voo 360. Ok, São João, Dóculo, 360, 961 no voo. Controle hoje, né, 6075, pode voar para o Edmonte, vai estar presente? Aguardo a terminação com o centro Recife. Chama 6075 autorizado direto Mótiva após DG. Levando o Mótiva da presente, 6075. Controle Gol 91. Gol 91, controle. Solicita Pro 175, evitar a formação. Autorizado, desinformação, Gol 1961. É, sinal grande.